Teu amor eu vivo sem ter alegria, dia e noite e dia, eu só penso em te querer. E é verdade, então por que me abandonou? Foi embora e não voltou, sem dar chance de te amar. E é verdade, eu te peço por favor, volte logo meu amor. Se estiver buscando lugar para uma refeição deliciosa e variada, o restaurante Dal Souto é a escolha perfeita para você. Atende diariamente das 11h30 até as 13h15, oferecendo um cardápio variado com chuleta, bife na chapa, sobremesas e um inesquecível sabor de comida caseira. Além disso, organiza buffet para aniversários e casamentos. Venha desfrutar de pratos feitos com carinho e qualidade, em um ambiente acolhedor e familiar. Restaurante Dal Souto, Rua Carlos Gomes, 1448, no centro de São Francisco de Assis. Telefone 99953-1314. Duda Auto Center. Somos referência em som e acessórios automotivos na região, com venda e colocação de travas, alarmes, som, isofilme, automotivo, residencial e predial, rodas e acessórios em geral. Duda Auto Center em Nova Esperança do Sul, Rua Barão do Amazonas, 1339. Centro. Fone Whats 996737587. Olá, moradores do interior de Nova Esperança do Sul, Jaguari, São Francisco. Está vindo para a cidade? Então não deixe de dar uma passadinha na Vida Farmácias, ao lado do Sicredi. Aqui você encontra as melhores promoções, orientação de especialistas para escolher os produtos e medicamentos ideais para sua saúde, além de muitas outras vantagens. Programa Farmácia Popular, com 100% de gratuidade em diversos medicamentos, descontos especiais direto do laboratório e com o nosso... E usados de qualquer marca ou... O modelo, veículos revisados e com garantia. Pensou em vender ou comprar veículos de qualquer marca ou modelo? Fale com o Silvio na Estevão Veículos. Temos ótimas condições de pagamento. Para o produtor rural, temos plano safra do Sicredi, com parcelas mensais e semestrais, sendo que as semestrais serão em até 10 parcelas. Venha negociar conosco. Estevão Veículos, na Rua João Moreira, 1414, São Francisco de Assis. Contatos 55 99647 05 3515 e 55 99148 0733. Atenção, produtor rural de São Francisco de Assis e região. Agora você pode contar com a Pitangueira Peças Agrícolas, com peças para tratores, plantadeiras, colheitadeiras e implementos em geral. Venha conhecer, Rua Pinheiro Rocha, 1092, esquina com a Carlos Gomes. Ligue ou chame no zap 99999-8682. Pitangueira Peças Agrícolas, de produtor para produtor. Você está com problemas no carro? Precisando de uma revisão completa? Venha para a Mecânica do Rubão. Especialistas em mecânica em geral, suspensão, bico de injeção, limpeza de bico, motor e caixa. Atendimento rápido e de confiança. Estamos prontos para te atender de segunda a sexta-feira, garantindo sempre a melhor qualidade no serviço. Entre em contato pelo telefone 99681-1567 e agende sua visita. Estamos localizados na rua Dileta Delevate, 1073, bairro Jardim das Hortênsias. Mecânica do Rubão, seu carro em boas mãos. Sempre Mecânica do Rubão, confiança e qualidade para o seu carro. Investir é para o Vitor, empresário que investe em fundos e previdência há muito tempo no Sicredi. E também para a Tatiana, que está começando a investir e busca proteger seu dinheiro com renda fixa. No Sicredi, eles contam com solidez e segurança, além de especialistas para cuidar dos seus investimentos. Invista você também. Conte com a gente em um amplo portfólio de investimentos. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. 87,9, aonde você estiver, nós estamos com você. Rádio Serrana FM. São 11 horas com 48 minutos, é o nosso entreveiro musical nesta final, nesse finalzinho de manhã de terça-feira, hoje 23 de setembro de 2025. Bom, Zeca tem promoção, chuveiros a partir de R$ 49,50, carro de mão apenas R$ 119, forro de pires a R$ 19,90 o metro, luminária de LED apenas R$ 3,90 e tem ferramentas com preço especial. Corra até o Zeca Materiais e Construções em São Francisco de Assis. Escritório Silva toca INSS com todos os serviços juntos, como aposentadorias rural, urbanas e mistas, pensão por morte rural ou urbana, salários maternidade, auxílio reclusão, CTC e perícias médicas, levando o cliente até a sua perícia e demais serviços que precisar. Endereço Rua 13 de Janeiro 229, ao lado da Brigada Militar. Celular para contato é pelo 999-45-1154 com o Toca ou pelo 996-1948-86 com a Cleni. Escritório Silva, em São Francisco de Assis. Tem pedido musical por aqui, vamos ver. Bom dia, Diego. Pedimos para você homenagear a Lívia Cortese, que está completando seus 15 anos. Se possível, roda a música Morena Linda. Quem manda é sua avó Elza Cortese, sua tia Ivone e a prima Isaura. Obrigado, né? Então, vai aí os nossos parabéns para Lívia, que está completando seus 15 anos no dia de hoje. É, meus parabéns, que Deus te abençoe com muita saúde e felicidades. E também vai um abraço, né, da avó Elza Cortese, da tia Ivone e a prima Isaura. Mais uma vez, nossos parabéns para Lívia. Vamos trazer então os guapos, parabéns crioulo, e depois Grupo Cordiona, Morena Linda, a pedido da sua avó e da tia Ivone e da sua prima Isaura. Parabéns crioulo, em nome da nossa Serrana FM e Grupo Cordiona, cantam Morena Lívia, para Lívia que está completando seus 15 anos no dia de hoje. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que Deus Hélio te conceda em sua benevolência muitas e muitas camperiadas no potreiro da existência. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Unidos neste afeto, te saudamos neste dia, e para que siga a festança, cantamos com alegria. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Que tu colha sempre todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Saudade que veio de longe trouxe pra perto uma recordação. Essa morena que há tempo eu não via feriu de novo o meu coração. Essa morena que há tempo eu não via feriu de novo o meu coração. Morena linda da flor no cabelo, eu te convido e vamos dançar. Há tanto tempo que eu não te via e eu queria contigo falar. Há tanto tempo que eu não te via e eu queria contigo falar. Este teu rosto que é um amor perfeito, este teu corpo cheio de calor, estes teus olhos que são dois punhais a me matarem loucos de amor. Estes teus olhos que são dois punhais a me matarem loucos de amor. Morena linda da flor no cabelo, eu te convido e vamos dançar. Há tanto tempo que eu não te via e eu queria contigo falar. Há tanto tempo que eu não te via e eu queria contigo falar. Morena linda, ouça minha prece, que vem do fundo do meu coração, para pedir tua mão em casamento, para curar essa minha paixão.

mereço teu amor, eu não mereço teu olhar, eu não mereço teus carinhos, o que me resta é penar. Eu não mereço teu amor, eu não mereço teu olhar, eu não mereço teus carinhos, o que me resta é penar. Eu já cansei de te pedir, eu já cansei de te dizer, ô bela ingrata, não tens pena deste meu pobre padecer. Eu já cansei de te pedir, eu já cansei de te dizer, ô bela ingrata, não tens pena deste meu pobre padecer. Tenho sofrido tanto, tanto, que vou-me embora deste rincão. Eu não suporto teu desprezo, eu não suporto essa ingratidão. Tenho sofrido tanto, tanto, que vou-me embora deste rincão. Eu não suporto teu desprezo, eu não suporto essa ingratidão. Eu vou embora dessa terra, quero parar é de sofrer. Eu vou embora pra bem longe, eu nunca mais quero te ver. Eu vou embora dessa terra, quero parar é de sofrer. Eu vou embora pra bem longe, eu nunca mais quero te ver. Todo mundo ligado. 87.9. Que não sai do meu rádio. Serrana FM 87.9. Um show de rádio. Apoio Cultural. Loja Gidre Confecções tem itens para o gaúcho e a prenda. Bombachas feminina e masculina. Trabalha com as marcas La Frontera, La Gineteada e Pampa Sul. Tem saias gaúchas, pilchas infantil, sapato de prendas adulto e infantil, cintos e guaiacas, camisas masculina, feminina e infantil. Tem anáguas infantil e adulta, saias de armação, lenços gaúchos, calça cargo feminina e masculina. Novidade em camisas Pierre Cardin. Passa lá na Avenida 13 de Janeiro, 1252, em São Francisco de Assis. Ou chama no WhatsApp 559-9728-5852. Gaúcho Rede Super. São mais de 70 carrinhos premiados. Participe! Leite Longa Vida Tirol, 3,88 no clube. Açúcar Cristal Gasparim, 16,98. Café Nescafé, 19,90 no cartão Rede Super. Detergente líquido IP, 1,99 no clube. Ketchup, maionese Remer, 13,99. Queijo mussarela Cotrilac, 25,70 no clube. Presunto Lebon e mortadela defumada Seara, 21,90. Salsicha Hot Dog Seara, 9,90. Coxão mole Frialto resfriado, 34,70 no clube. Peito de frango, 9,87 no clube. E neste dia do sorvete, sorvete Que Bom Cremosíssimo, R$19,90. Facilita e simplifica a sua rotina. Semana do Cliente na Multi 10. Chegou a semana mais esperada do ano. Semana do Cliente Multi 10. Feita especialmente para você, nosso cliente. Uma variedade de produtos por apenas R$10. Confira as nossas ofertas imperdíveis. Prato Duralex, R$5. Escorredor de louça, R$10. Processador de alimentos, R$10. Tágua de carne, R$10. Jogo de potes, R$10. Jogo de copos, R$10. Caneca, R$10. Toalha de mesa, R$10. Mas atenção, porque é por tempo limitado. Do dia 9 ao dia 15 de setembro, uma semana inteira de ofertas para você. Venha conferir de perto e garantir suas compras com economia e qualidade. Nossa equipe te espera. Multi para você, multi para todos. Multi para você, multi para todos. realizar o sonho do carro novo? Na Mala Volta Multimarcas, você encontra as melhores opções de veículos seminovos com qualidade e garantia. Além disso, oferecemos financiamento pelos principais bancos e financeiras. Aceitamos seu carro usado na troca, com avaliação justa e transparente. E para você, produtor rural, temos condições especiais com financiamento semestral. Não perca essa oportunidade. Estamos na Avenida Redêncio Friso, número 751, no Trevo, abaixo da Escola BNK, em Nova Esperança do Sul. Venha conferir de perto ou ligue para a gente 99938-4906. Mala Volta Multimarcas. O seu próximo carro está aqui, esperando por você. Há 11 anos, a EGD Energia Solar transforma sol em economia e consciência ambiental. De geração para geração, seguimos iluminando escolhas com tecnologia, sustentabilidade e propósito. Aposte em energia solar com quem tem história. EGD Energia Solar, Rua Barão do Amazonas, 1347, Sala 5, Nova Esperança do Sul. Fone 55-984-6363-62. EGD Energia Solar, de geração para geração. A Super Tratores te espera. Tradicional concessionária New Holland também trabalha com as marcas Vence Tudo, Polaris e drones de pulverização da DJI. Além disso, vende máquinas usadas e implementos usados de várias linhas. Para melhor atendê-los, ligue ou chame no WhatsApp 55 99615 4603 com Vitor Saraiva. Confira mais informações em www.supertratores.com e no Instagram, @supertratores. Amigo agricultor de São Francisco de Assis e região, a Agroluzes Assistência Técnica Rural está junto com você para enfrentar os desafios de cada ano lado a lado. Juntos na defesa do nosso agronegócio, prestamos com agilidade e responsabilidade os serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, levantamentos topográficos, medições planimétricas, licenciamentos ambientais, cadastro ambiental rural CAR, projetos agropecuários de custeios e investimentos. Prestamos assessoria para uso capião, defesa de autos de infrações ambientais, contratos de arrendamento ou cedência, inclusive nos padrões exigidos pelas agências bancárias. Venha nos visitar em nosso novo endereço, na 13 de janeiro 830, sala 1, em diagonal ao Banco do Brasil, em São Francisco de Assis. Ou fale conosco pelo fone WhatsApp 559-9678-7046 com Jackson Sacardi. Solicite o seu orçamento gratuito e sem compromisso. Agroluzes, porque o agro é a luz do Brasil. A partir do dia 4 de outubro, suas tardes de sábado não serão mais as mesmas. Está chegando, aqui na Rádio Serrana FM, o programa Brick do Tio Rafa. Um programa com muita música boa e um espaço especial para os bons negócios. Anote na sua agenda. Programa Brick do Tio Rafa. Começa dia 4 de outubro, em todos os sábados, das 13 às 15 horas, temos encontro marcado na Rádio Serrana FM. E os valores que estão no banco nunca serão os primeiros. Informativo Serrana, segunda edição. Está começando aqui na Serrana FM, Informativo Serrana, segunda edição. Quando são 12 horas e 9 minutos, estamos começando a segunda edição do nosso informativo desta terça-feira, hoje 23 de setembro de 2025. Notas religiosas. Convite para a missa. A paróquia de São Francisco de Assis, juntamente com a comunidade do Beluno, convida a todos as demais comunidades do interior para participar da missa com a presença dos missionários Jornada Diocesana da Juventude. A missa será celebrada sexta-feira, dia 26, às 18 horas e 30 minutos, na comunidade do Beluno. Logo após a missa, haverá um momento de integração com os missionários e comunidade, com um chá partilhado. Todos são convidados a trazer algo para partilhar. A missa será celebrada pelo padre Jonilson, que é o coordenador diocesano da pastoral, contando com a presença de padres seminaristas, religiosas e jovens, formando um número de 40 missionários. Vem aí o quinto encontro das famílias Gripa e Lança Nova. Prepare o chimarrão e venha celebrar a tradição, a amizade e a união familiar em um dia especial cheio de música, sabor e alegria no coração do interior. Data 12 de outubro, horário a partir das 9 horas da manhã, no local Salão Paroquial Rincão dos Luzes. O cardápio é churrasco de gado, ovelha e galeto e acompanhamentos variados. E sobremesas deliciosas. Quem comanda a festa é o grupo Ases do Fandango, com muita vaneira, chamamé e o melhor da música gaúcha para botar todo mundo para dançar. Ingressos, adultos R$ 50,00, crianças de 9 a 12 anos pagam R$ 25,00, crianças até 8 anos não pagam. Pontos de venda, subrodoviária com o Idamir, Áurea Gripa, Loja Estil, Ferragem Assisense, Ferragem dos Guris e Clube do Rincão dos Luzes. Confirme sua presença até o dia 8 de outubro. Garanta seu lugar nesta festa que já é tradição na região. BC Remates, Genética, Progresso e Parceria. Leilões convidam o senhor pecuaristas para mais uma edição do leilão Integração, dia 25 de setembro. Liquidação, fêmeas, angus, brangos, às 19 horas. E no dia 26 de setembro, touros e ventres, angus, brangos e Braford, a partir das 14 horas, no Parque de Exposições em São Francisco de Assis. Total de animais ofertados, 120 ventres, 70 touros e mais de 500 reses selecionadas. Transmissão ao vivo pela TNT, produtora e Lance Rural. Informações e cadastros pelos telefones 55999-750020 ou ainda pelo 55997-1249-62. São Chico Nota 10 é um programa de incentivo à arrecadação municipal. São três sorteios, um foi em 27 de junho, o outro será em 4 de outubro, com a premiação de R$ 3.000, o outro em 4 de janeiro de 2026, com a premiação de um carro zero quilômetro, duas camisetas do Grêmio, duas camisetas do Internacional e cinco camisetas da Associação de Futsal Assisense. Valem as notas de prestação de serviço, a cada R$ 100 você ganha uma cartela. Talão de produtor, uma cartela a cada venda para outro município ou consumidor final. Tributos municipais, IPTU, Alvará e ISSQN e taxa de patrulha agrícola. E a cada R$ 200 em compras no comércio de São Francisco de Assis, você ganha uma cartela. Pontos de troca, Secretaria da Fazenda, Secretaria da Educação e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. We'll be right back. notícias da região. Notícias da região. Senado aprova gratuitamente, gratuitamente de energia para as famílias de baixa renda. Então, Senado aprova gratuitamente a energia, a contra-energia para as famílias de baixa renda. China troca a soja dos Estados Unidos pela brasileira e deixa agricultores americanos em alerta. A previsão do tempo. Vamos então com a previsão do tempo. Para hoje está marcando, ensolarado pela parte da tarde, toda a tarde ensolarado. Amanhã também marcando o dia inteiro ensolarado desde o amanhecer ao anoitecer. Amanhã marca a mínima de 9 graus com a máxima de 20. Para quinta-feira está marcando a mínima de 10 graus com a máxima de 19. Para sexta-feira marcando a mínima de 14 com a máxima de 22. E olha aí, para sábado já aumentou a possibilidade de chuva. Já está em 85% de chances de chuva entre 10 e 23 milímetros, com a mínima de 14 graus, com a máxima de 21. Para domingo, pela parte da manhã, marca nevoeiro, pela parte da tarde, ensolarado. Para segunda-feira também, pela parte da manhã, nevoeiro, pela parte da tarde, ensolarada, com a mínima de 15 graus, com a máxima de 25. Então aí tá só aumentando, a possibilidade de chuva para sábado, para esse sábado que vem agora, já tá em 85% de chances de chuva pro próximo sábado aqui na nossa região. Quando são 12 horas e 18 minutos, esta foi a segunda edição do Informativo, produzida e apresentada por mim, Diego Carrício. A segunda edição retorna amanhã, quarta-feira, a partir das 12 horas e 5 minutos, aqui pela nossa Serrana FM. Você ouviu na Serrana FM, Informativo Serrana, segunda edição. A rádio número 1 em audiência. Serrana FM. Apoio Cultural. Precisou de consertos ou fazer uma revisão no seu veículo? Em São Francisco de Assis, a mecânica Birger é a melhor opção. Com muitos anos de experiência e equipamentos de última geração, somos especializados em injeção eletrônica, suspensão, alinhamento e geometria, serviços de freio, regulagem de farol, higienização de ar-condicionado e muitos outros serviços com rapidez e qualidade. Para a melhor comodidade do cliente, trabalhamos com agendamento de serviço. Agende seu horário pelo fone WhatsApp 55 99959-7744 e venha fazer um orçamento conosco. Estamos localizados na rua 13 de janeiro 2115, logo acima do Mercado Maciel. Na Lovato Imobiliária, sabemos que cada cliente é único e cada busca por um novo lar também. Por isso, oferecemos um atendimento personalizado para quem quer comprar, vender ou alugar. Nosso compromisso é encontrar o imóvel que melhor se adapta às suas necessidades, com todo o cuidado e atenção, do primeiro contato até a assinatura do contrato. E o melhor, encaminhamos seu financiamento pela Caixa, Banrisul ou via consórcio, facilitando seu sonho. Estamos ao lado do Posto Lovato em Nova Esperança do Sul, junto ao nosso escritório de contabilidade, onde você também resolve imposto de renda, ITR, abertura de empresas, folha de pagamento, declarações e muito mais. Ligue 559-9964-2682. Lovato Imobiliária, transformando sonhos em realidade, com segurança e confiança. Miller Agroindústria é o lugar perfeito para os apreciadores da comida campeira. Com uma variedade incrível de produtos de qualidade, garantimos sabores que vão conquistar o seu paladar. salame crioulo, costela suína, linguiça mista, fervido de porco, pele corinho. Temos opções para todos os gostos. Se deseja preparar uma feijoada de dar água na boca, nosso kit feijoada é a escolha ideal. E para os apreciadores de embutidos, oferecemos a saborosa morcilha e o crocante torresmo. Na Agroindústria Miller, prezamos pela tradição e qualidade em cada produto. Venha nos visitar e descubra o verdadeiro sabor da culinária artesanal. Miller Agroindústria, no Passo do Leão, segundo distrito de São Francisco de Assis. Responsável técnica, veterinária Marcine Erpich. Contato 99657-2820 com Edson Fabiano Garcia Miller. No campo, nosso produtor rural. Laboratório Assisense comunica que está em novo endereço, na Rua Daltro Filho, 1493. Telefone 3252-1000. Disponibilizando um ambiente mais amplo e aconchegante, com uma equipe qualificada para proporcionar um atendimento de excelência aos seus clientes. Estamos sempre inovando e investindo em equipamentos novos e modernos para garantir a qualidade de nossos serviços. Atendemos todos os convênios, oferecendo preços acessíveis para a realização de seus exames com agilidade na entrega dos resultados. Laboratório Assisense. Nosso maior objetivo é prezar pela sua saúde. Amigo agricultor de São Francisco de Assis e região, a Agroluzes Assistência Técnica Rural está junto com você para enfrentar os desafios de cada ano lado a lado. Juntos na defesa do nosso agronegócio, prestamos com agilidade e responsabilidade os serviços de georreferenciamento de imóveis rurais, levantamentos topográficos, medições planimétricas, licenciamentos ambientais, cadastro ambiental rural CAR, projetos agropecuários de custeios e investimentos. Prestamos assessoria para uso capião, defesa de autos de infrações ambientais, contratos de arrendamento ou cedência, inclusive nos padrões exigidos pelas agências bancárias. Venha nos visitar em nosso novo endereço, na 13 de janeiro 830, sala 1, em diagonal ao Banco do Brasil, em São Francisco de Assis. Ou fale conosco pelo fone Whats 559-9678-7046 com Jackson Sacardi. Solicite o seu orçamento gratuito e sem compromisso. Agroluzes, porque o agro é a luz do Brasil. É muito bom fazer parte da sua vida. Na informação, na companhia, no recado, na música, em toda a programação. Sempre em busca do melhor. Essa é a sua rádio. Serrana FM. São 12 horas com 25 minutos, é o nosso entrevero musical. Tá chegando, tchê garotos, tô voltando pra ficar. Conjunto Fogo de Chão quando toca uma vaneira. É, e seguimos com a nossa programação do nosso entrevero musical, o nosso Boa Tarde. Minha mãe velha, minha prenda e os meus piar. Vou me apaixonar, jogar truco na sombra de uma figueira. Tão distante da campanha, não posso mais aguentar. Vou rever os meus amigos, tomar um trago lá na fenda. Mandar a saudade embora, eu tô voltando pra ficar. Tô voltando pra ficar. É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar. Tô voltando pra ficar. É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar. Das coisas simples da vida, um gaúcho nunca esquece. Quando estou longe do campo, este meu peito padece. Hoje volto pra querência, minha terra abençoada. Só assim a alegria emudece as minhas mágoas. Quando chegar na porteira e a família me avistar, quero então gritar bem alto, eu tô voltando pra ficar. Tô voltando pra ficar. É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar. Tô voltando pra ficar. É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar. Tô voltando pra ficar. É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar. Tô voltando pra ficar. É aqui a minha terra, é aqui a minha vida, é aqui o meu lugar. Marca réia no estilo campeiro, que a mão do gaiteiro floreia com laça. Aí o tempo do povo de chama e moçada. Marca réia do tipo fandangueira, daquelas que o gaiteiro. Olha aí, vamos fazer um convite, né? É um convite da programação da saúde preventiva do Senar. Programação, coleta dos exames, às 8 horas e 10 minutos, da PSA total para os homens, hemografia, plaquetas, glicoses para as mulheres. Abertura do evento com apresentações artísticas do Coral do CRAS. Às 9 horas, palestras, saúde da mulher rural. Às 12 horas, almoço, risoto, pães e salada. E às 13 horas e 30 minutos, bingo e apresentação artísticas. E às 15 horas, encerramento. É então em São Francisco de Assis, dia 27 de setembro, das 8 horas da manhã às 15. É aqui na comunidade da Encruzilhada. Agendamento de exames e almoço com o presidente da comunidade, senhor Enilvo, pelo 55996-289538. Exames e almoço serão gratuitos, disponibilizando pelo Senar Rio Grande do Sul. Então, a programação do dia 27 de setembro, das 8 horas da manhã às 15, aqui na comunidade da Encruzilhada. Vamos aproveitando também, tem pedido de música por aqui, né? O meu amigo Paulo Salbego Cortese, ele que mandou a mensagem. Buenas, meu amigo, nós queríamos pedir uma música para nossa filha Lívia, que está completando seus 15 anos. É a música Moça do Sul, e pro afilhado Gabriel, a música Menino Campeiro, que está completando seus 14 anos. Então vai os nossos parabéns pro Gabriel e também pra Lívia, né? A Lívia e o Gabriel completando seus anos de idade, né? A Lívia completando seus 15 anos de idade no dia de hoje, e o Gabriel completando seus seus 14 anos. É os nossos parabéns, que Deus abençoe vocês com muita saúde e muitas felicidades. Tá chegando então Paulinho Mocelim, a moça do Sul, e depois também chega Paulinho Mocelim, menino campeiro, a pedido do nosso amigo Paulo Cortese. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com... Calça jeans e de fivela. Boto meu chapéu de palha e outras vezes o meu chapéu de laçador. Sei que às vezes masco fumo importado, tomo um tererê pensando nela. Ando nos roteiros de bombacha e tirador, pois sou doutor nas cordas. Você se som de ferradura no asfalto, pois eu só tenho esse cavalo e esse laço. Foi o que deu pra comprar. De tantas coisas que eu aprendi na cidade, uma delas foi te amar. Sou um menino campeiro, mas aqui dentro tanta coisa não mudou, eu sei, e nunca vai mudar. E se eu disser que te amo, pode acreditar. A minha essência é dessa gente do interior, onde a palavra ainda tem valor. Eu te conheci dançando e segue o baile. Você se som de ferradura no asfalto, você só tem esse cavalo e esse laço. Foi o que deu pra comprar. De tantas coisas que eu aprendi na cidade, uma delas foi te amar. Sou um menino campeiro, mas aqui dentro tanta coisa não mudou, eu sei, e nunca vai mudar. E se eu disser que te amo, pode acreditar. A minha essência é dessa gente do interior, onde a palavra ainda tem valor. Um olhar ou dois bastou, e pra nós dois foi numa domingueira da cidade que eu te conheci dançando e segue o baile. Sou um menino campeiro, mas aqui dentro tanta coisa não mudou, eu sei, e nunca vai mudar. E se eu disser que te amo, pode acreditar. A minha essência é dessa gente do interior, onde a palavra ainda tem valor. Um olhar ou dois bastou, e pra nós dois foi numa domingueira da cidade que eu te conheci dançando e segue o baile. Chega Paulinho Mocelim de novo, a moça do Sul, deste jeito. As mulheres aqui do sul do Brasil, che. Vou escancarando as porteiras do meu coração. Por ser diferente não se entrega, tem que ser conquistada. Quando pensa que ganhou, ela some. Quando pensa que perdeu, aparece do nada. Isso faz com que ela seja diferente das outras. Mulher pra vida inteira e não apenas um lance. Pois só valoriza quem não compra dele. Só vai conhecer o cara que merece. A moça do sul que toma chimarrão, a moça do sul que laça no rodeio, a moça do sul que apesar de moderna se orgulha e se espelha no avô campeiro. A moça do sul que é a mais bonita, orgulho o país com sua beleza. E chegou comigo, me fez prisioneiro, dei boa noite pro gaiteiro, agora é meu castigo. Cedinho e Grupo Coração de Gaiteiro. Que alegria pro Juliano e Juliana e só Valerão cantar com os amigos. Garando as porteiras do meu coração. Por ser diferente não se entrega, tem que se conquistar. Quando pensa que ganhou ela some, quando pensa que perdeu aparece do nada. Isso faz com que ela seja diferente das outras. Mulher pra vida inteira e não apenas um lance. Pois só valoriza quem lutou pra ter e só vai conhecer o cara que merece. A moça do sul que toma chimarrão, a moça do sul que laça no rodeio, a moça do sul que apesar de moderna se orgulha e se espelha num avô campeiro. A moça do sul que é a mais bonita, orgulha o país com sua beleza. Indicou comigo, me fez prisioneiro, dei boa noite pro gaiteiro e agora é meu castigo. A moça do sul que toma chimarrão, a moça do sul que laça no rodeio, a moça do sul que apesar de moderna se orgulha e se espelha no arro campeiro. A moça do sul que é a mais bonita, orgulha o país com sua beleza. Indicou comigo, me fez prisioneiro, dei boa noite pro gaiteiro e agora é meu castigo. Capricha no balanço, Paulinho Mocelinho. Deixa comigo na gaita, Julian, Juliano e Salvadeirão. E obrigado pela participação de vocês. E desse jeito, né, vamos fechando com o Paulinho Mocelinho e eu vou ficando por aqui. É, vou sair uns minutinhos antes, porque a Lida da Plantação do Fumo me espera, né? A Lida nos abraça. Vamos ficando por aqui, mas temos um encontro marcado a partir das 17 horas da tarde com o nosso fim de tarde aqui pela Serrana FM. Para quem vai lhe dar uma boa lida, para quem vai descansar, um bom descanso e uma excelente tarde de terça-feira a todos nós. Um forte abraço. Fica aí para cantar Grupo Baile Gaúcho, Entre um Mate e Outro. Depois, canta para nós também Garotos de Ouro, No Clarão da Lua, Francisco Vargas, Chucro de Berço, Gilberto Gomes, Velha Tapera e Gildo de Freitas, Eu Não Sou Convencido. Um abraço a todos, ficam todos com Deus que eu vou com ele até às 17 horas da tarde, se Deus quiser. Cebado, longa madrugada, a chuva guasqueada, batendo noitão, os meus pensamentos cavalgam no tempo, em um trote muito lento do outro coração. O ronco da cuia rebrota um sentido de amores perdidos e o tempo extraviou. Não que eu lamente a longa idade, mas foi depressa, é verdade, que o meu tempo passou. Esses cabelos brancos e as marcas no rosto mostram os agostos vividos por mim. Bate a vontade de voltar no tempo. Será que dá tempo? Eu não sei quanto tempo ainda me resta pra chegar ao fim. A chuva não para e a várzea branqueando, eu sigo mateando, olhando pra o nada. Já encilhei o mate e sigo no embate. Patrícia, tristeza abate a minha mente cansada. Entre um mate e outro, eu me dei por conta que o tempo é uma afronta para a própria vida. Não sei se haverá para mim mais auroras. Cebo sempre agora o mate da despedida. Esses cabelos brancos e as marcas no rosto mostram os agostos vividos por mim. Me bate a vontade de voltar no tempo. Será que dá tempo? Eu não sei quanto tempo ainda me resta pra chegar ao fim. Entre um mate e outro, é que eu me dei por conta que o tempo é uma afronta para a própria vida. Eu não sei se haverão para mim mais auroras. Cebo sempre agora o mate da despedida. Esses cabelos brancos e as marcas no rosto mostram os agostos vividos por mim. Me bate a vontade de voltar no tempo. Será que dá tempo? Eu não sei quanto tempo ainda me resta pra chegar ao fim. Serrana FM, a melhor. Apoio cultural. Quando o cheirinho de pão quentinho invade a casa, a gente logo lembra da agroindústria Lamberti. Aqui você encontra pães fresquinhos, bolos fofinhos, cucas irresistíveis e a tradicional cueca virada. Tudo feito com aquele sabor caseiro que conquista famílias inteiras. Aceitamos encomendas para deixar sua mesa ainda mais especial. Siga a Agroindústria Lamberti nas redes sociais e confira nossas delícias. No Instagram e Facebook é só procurar Agroindústria Lamberti. Ligue ou mande um WhatsApp para o número 559-9952-9443 e faça já o seu pedido. Agroindústria Lamberti. Carinho, sabor e tradição que você sente em cada pedaço. Comercial de pneus. Compo Limitada. Serviço de borracharia em geral. Venda de pneus, câmaras, rodas completas, macacos, lonas, balanceamento e muito mais. Acessórios de borracharia em geral com o melhor preço da cidade. Plantão 24 horas todos os dias da semana. Comercial de pneus Compo Limitada, na Rua General Osório 1007. Telefone 999-99-1463. A Super Tratores te espera. Tradicional concessionária New Holland também trabalha com as marcas Vence Tudo, Polaris e drones de pulverização da DJI. Além disso, vende máquinas usadas e implementos usados de várias linhas. Para melhor atendê-los, ligue ou chame no WhatsApp 55 99615 4603 com Vitor Saraiva. Confira mais informações em www.supertratores.com e no Instagram, @supertratores. Você ama os produtos do Boticário, adora quem disse Berenice e Ui? Então tá na hora de lucrar com o que todo mundo ama. Empreenda com a marca de beleza mais amada do Brasil. Você faz seus horários, garante uma renda extra e ainda conquista seus sonhos. Seja um revendedor do Grupo Boticário. É fácil, é lucrativo e é sucesso. Visite nosso espaço do revendedor na Rua Duque de Caxias, 723, em Santiago. Chama no WhatsApp 55996-729889. E se regente no Insta, @GrupoBoticário_revendedores. Grupo Boticário, sua beleza, seu negócio. Você está enfrentando problemas para limpar seu piso, mofo nas paredes ou precisa dar aquele toque de limpeza com um cheiro super agradável na sua casa, empresa ou sala comercial? Pois então, nós da Ecoville Nova Esperança do Sul temos a solução. Você vai encontrar produtos de limpeza para seu dia a dia, uso doméstico e comercial, produtos específicos para aquela limpeza mais pesada, pós-obras, limpa por porcelanatos e rejuntes, produtos para mofo e toda a linha de acessórios. A Ecoville, além de ser especialista em limpeza, é a maior rede de franquias de produtos de limpeza residencial e profissional com alta qualidade do Brasil. Você pode adquirir nossos produtos na unidade móvel e estará circulando pelas ruas da cidade e interior, ou ainda comprar diretamente no estoque, na rua Redêncio Friso, 814, em frente ao posto Charrua. Ou, se precisar, chame pelo fone WhatsApp 55 997007695. Atenção São Francisco, cidade e interior. Agora você tem à sua disposição produtos da Prigol e Gripa Bolachas Caseiras. Vendemos bolachas caseiras, roscas, broas, cueca virada, fritas e assadas, pães e muitos outros produtos caseiros. Produtos com qualidade e sabor diferenciado. Temos também bolos com cobertura e tortas doces sob encomenda. Estamos localizados no Beluno, quarto distrito, e todos os sábados na Banca do Produtor, na Praça Independência. Telefone WhatsApp para encomendas e informações 55 99731 8032. Prigol e Gripa Bolachas Caseiras. Teu beijo vai, me dá carinho vai, me queira de novo, me dá teu colo vai, dá mais um pouco vai, desse amor gostoso, deixa meu beijo te acertar. deixo mostrar que meu amor é de uma fonte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo pra te aquecer no frio da madrugada. Deixa meu beijo te acender, deixa eu te amar no clarão da lua. E quando o dia amanhecer, o sol vai aquecer duas pessoas duas. Deixa eu mostrar que meu amor é de uma fonte infinita que nunca se acaba. E ainda tenho muito fogo pra te aquecer no frio da madrugada. No frio da madrugada. Num rancho fundo de campo foi ali meu nascimento. Porta escancarada o vento, de barrote sem tramela. Bem na frente uma cancela de cerca de varejão que formava o parapeito do rancho até o galpão. Me criei golpeando potro e pialando égua gaviona. Cortei charque na carona pra fazer meu carreteiro. E me enrolei num bacheiro pra me desencarangar. E hoje só resta a saudade dos velhos tempos de piá. De bombacha remangada, sem camisa, pé no chão, pousava lá no galpão, ouvindo cantar dos galos, pra recolher os cavalos e esquentar a chaleira, enquanto a barra do dia clareava serra e fronteira. Já comi mago de touro com cinza sem botar sal. Nunca caí de bagual, queixo roxo e cruniudo. E o touro por mais pampudo não me faz ir pras pitanga. E às vezes refresco meu lombo tomando um banho de sanga. Aonde eu moro o vivente fica ali no pé do morro. O pingo, a china, o cachorro são meus tesouros sagrados. Se me sinto abichornado, pego a canha e me emborracho. E rebento a alça do peito golpeando-me a oito baixo. Fiquei muito triste ao chegar na tapera. Nada é como era, está tudo mudado. Tô velho rancho, só resta os esteios. Hoje é um lugar feio, triste, abandonado. Muito comovido, minha infância eu lembrei. E muito chorei, ali sentado. Duvido que alguém nunca chorou ao chegar no lugar que se criou. Onde era o galpão, só está o sinal e um vassoural. No lugar da porta, só o pé de palmito está lá num campestre. Como quem disseste, ninguém se importa. Senti no meu peito um grande aperto, não vi os pés. de enxerto que ficou na horta. Não vi os paraísos, ave grande e sombreira. Só que enxerguei foi o pé de figueira que ficou mais verde, ao me ver de volta. Para um homem sensível, momentos incríveis que a vida reserva. Lá na pitangueira onde nós brincava, ainda estava a casinha entre as ervas. Dois tijolos grandes, preto de fumaça, quem por ali passa, curioso observa. E a velha cacimba lembrança me trouxe, água cristalina, fresquinha e doce. Parece mentira que ainda conserva. Uma saudade imensa meu peito inunda. Lá na sanga funda me trouxe lembrança do galho torto da Tarumã, com os irmãos e irmãs brincando de balança. Ali minha mãe lavava a roupa do lençol de estopa, as fraldadas crianças. Parece que eu enxergo meu pai bombachudo lavando os miúdos em dia de matança. Ficava na volta, incomodando o velho. Fui fazendo a volta onde era o cercado. Encontrei fuçado, bem mulita e tatu. Lembrei das caçadas e dos meus companheiros. Os cachorros lebreiros, lobo tcharaju. Muito tristonho, olhei na capoeira, no pé de fruteira, não vi o jacu. Sou zocalito, por acaso ainda existe, que embala triste o canto dos anu. Depois vim embora pelo corredor, chorando com a dor e olhando pra trás até da mangueira. Só resta o destroço, o campo que era nosso hoje não é mais. Só resta guardar na minha lembrança o porte de criança, meus irmãos e meus pais. Até mesmo eu não sou mais o que eu era. Querida tapera, não te esqueço jamais. Que saudade da tapera. Quem te chama? E com certeza deve ser o meu dinheiro. Vamos acabar com esse apaixonamento, porque eu sou um gaúcho viajado. Eu estou velho, mas tenho fibra e talento. Não aprendi a amar sem ser amado. Tão bonita a gente amar e ser amado. cima de mim. Tenho no peito um coração amoroso, e a bonitona que me quiser é assim. Se eu descobrir que me amas com firmeza, talvez uns tempos nós possa viver juntinho. Daí sou eu quem desfruta esta beleza, e tu desfrutas a feiura e o meu carinho. Aí é topo pra ti. Ter beleza para deixar muitos corações aflitos. Porém o homem é feio por natureza, e para amar não é preciso ser bonito. Vamos acabar com esse apaixonamento, porque eu sou um gaúcho viajado. Eu estou velho, mas tenho febre e talento. Não aprendi a amar sem ser amado. Vamos fechar a porteira e tá dado meu recadinho, malvada. Aonde você estiver, nós estamos com você. Rádio Serrana FM. Apoio Cultural. Você está com problemas no carro? Precisando de uma revisão completa? Venha para a Mecânica do Rubão. Especialistas em mecânica em geral, suspensão, bico de injeção, limpeza de bico, motor e caixa. Atendimento rápido e de confiança. Estamos prontos para te atender de segunda a sexta-feira, garantindo sempre a melhor qualidade no serviço. Entre em contato pelo telefone 99681-1567 e agende sua visita. Estamos localizados na rua Dileta Delevate, 1073, bairro Jardim das Hortênsias. Mecânica do Rubão, seu carro em boas mãos. Sempre Mecânica do Rubão, confiança e qualidade para o seu carro. A pilcha completa, preço bueno e qualidade, pro Chiru de mais idade e até o piazito mais novo. Tem em São Chico uma loja que é um estouro, é a Garotos de Ouro que atende bem nosso povo. Bota bombacha, chapéu, palha, camisa, cinto e lenço, cê precisa, Garotos de Ouro tem. Esse é o gaúcho, quer bota sob medida, o Luiz Carlos se agiliza e já fabrica também. Esse é o gaúcho, quer bota sob medida, o Luiz Carlos se agiliza e já fabrica também. Pinheiro Rocha 529, artigos pro peão e aprenda, chegue por lá e comprove. E o telefone lá da Garotos de Ouro é 996117689. Pinheiro Rocha 529, artigos pro peão e aprenda, chegue por lá e comprove. E o telefone lá da Garotos de Ouro é 996117689. Pessoal de São Francisco de Assis, venham conferir o Mercado Maciel, onde a qualidade encontra a diversão e as promoções nunca acabam. Procurando pela melhor linguiça e carne da região, aqui no Mercado Maciel você encontra, além de frutas e verduras fresquinhas, uma seleção de bebidas para todas as ocasiões e aquele pãozinho quente que não pode faltar no seu café da manhã. E atenção, super promoções rolam toda semana. Venha aproveitar nossos descontos especiais em frutas, verduras, bebidas e muito mais. Estamos na rua 13 de janeiro de 2026. Esperando por vocês com a barraca sempre cheia e o sorriso no rosto. Não perca tempo. Ligue para 55-3252-1445 e faça suas encomendas. Aqui no Mercado Maciel, garantimos o melhor para a sua família. E lembre-se, no Mercado Maciel, a festa é garantida e a satisfação é nossa prioridade. Atenção moradores de São Francisco de Assis. Você está precisando de produtos farmacêuticos de qualidade? Venha até a Farma Pampa e encontre uma linha completa de medicamentos e perfumaria com descontos e ofertas especiais. Possuímos convênio com a Farmácia Popular do Brasil com medicamentos de graça. Descontos especiais para associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e diversas formas de pagamento. Realizamos serviços farmacêuticos como verificação da pressão arterial, glicose, aplicação de injetáveis e colocação de brincos. Esperamos você em nosso endereço, localizado na esquina da 13 de janeiro, com as Farroupilha, em frente à Banrisul. Telefone WhatsApp 55 99952-3475. Farma Pampa, há 15 anos cuidando da saúde dos assistências. Consultório Médico Doutora Fabíola Albuquerque. Clínica Geral, CRM 42631. Atendimentos de segunda a sexta-feira, manhã e tarde. Descontos para planos de saúde e convênios. Realize internação hospitalar pelo IP. Mantemos valores para sócios Causo. Endereço: Avenida Farroupilha, 1787, Sala 3, Centro, São Francisco de Assis. A sala do consultório fica situada na Rua Pinheiro Rocha, quase ao lado da Padoca Café. Telefone para ligações e WhatsApp 55 99131-7103. Serrana FM. Agora na Serrana FM, a hora certa. Oferecimento Ferragem Assisense. Mãe 7. Todo mundo ligado. 87.9. Que não sai do meu rádio. Serrana FM 87.9. Um show de rádio. Alô, paixão, essa é pra ti, luz da minha vida. Luz da minha vida, mulher. Volte aos meus braços, suplico chorando, em nome do amor. Se ele é seu amigo, amante ou escravo, o que você quiser. O que eu não posso é continuar nesse mundo de dor. Se você comigo, castigo, tudo é solidão. À noite meu leito, paixão e despeito me impede dormir. Por isso eu te peço, seu breve regresso, tenhas compaixão. Ou serei o homem mais triste da terra, sem você aqui. Minha pobre vida já não tem sentido. Sou um barco perdido num mar de tristeza, sem os beijos teus. Traga-me seu corpo, ilumine meus passos, pelo amor de Deus. Sem você comigo, a vida é castigo, tudo é solidão. Meu leito, paixão e despeito me impede dormir. Por isso eu te peço, seu breve regresso, tenhas compaixão. Ou serei o homem mais triste da terra, sem você aqui. cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus. Mate meu cansaço, ilumine meus passos, pelo amor de Deus. Entretenimento, notícia, música, promoções, participação do ouvinte. Tudo isso e muito mais é aqui na sua rádio. Serrana FM. Agora é você que vai sentir na pele o que eu senti sozinho. Você vai perder, vai chorar, vai sofrer com ressaca de vinho. Quem planta maldade um dia colhe espinho. É nosso balanço e a ressaca de vinho. Semana passada eu tava bebendo na mesa de um bar, sofrendo por alguém que só quis me usar. Será que dá pra acreditar? Semana passada eu tava feito louco, jogado na rua, com um copo na mão, na outra foto sua. Mas a vida foi sozinho. Você vai beber, vai chorar, vai sofrer com ressaca de vinho. Agora é você que vai sentir na pele o que eu senti sozinho. Você vai beber, vai chorar, vai sofrer com ressaca de vinho. Que planta maldade um dia colhe espinho. E pra cantar com o nosso balanço chega mais César, Maurício, o jogo virou, consegui te esquecer. Agora quem tá sofrendo por mim é você. Agora é você que vai sentir na pele o que eu senti sozinho. Você vai beber, vai chorar, vai sofrer, não me saca de vinho. Agora é você que vai sentir na pele o que eu senti sozinho. Você vai beber, vai chorar, vai sofrer com ressaca de vinho. E vai nosso balanço. Agora é você que vai sentir na pele o que eu senti sozinho. Você vai beber, vai chorar, vai sofrer com ressaca de vinho. E agora é você que vai sentir na pele o que eu senti sozinho. Você vai beber, vai chorar, vai sofrer com ressaca de vinho. Quem planta maldade um dia colhe espinho. Quem planta maldade um dia colhe espinho. Você ouve, você gosta. Você ouve, você gosta. Serrana FM. Entrei nesse bar com a alma pra consertar, buscando no álcool um jeito mais fácil de me curar. Pedi uma dose pra esquecer, mas parece que trouxeram uma pra lembrar. E pra piorar minha situação, eu fiz amizade com um garçom que ao invés de me ajudar, ele disse que a próxima era por conta do bar. Garçom maldito, você não tá me ajudando. Hoje eu quero sair desse bar andando. Se eu beber mais um, eu durmo em qualquer canto. Oh, garçom maldito, você não tá me ajudando. Hoje eu quero sair.

Atenção, os supermercados Pazini Matriz e Filial têm ofertas imperdíveis para esta segunda e terça-feira ou enquanto durarem os estoques. Leite Leite Bom integral desnatado e semidesnatado, litro 4,49. Bebida Lacte LG Bandeja 510 gramas, 4,98. Pão de forma Visconti tradicional 400 gramas, 5,98. São ofertas imperdíveis dos supermercados Pazini Matriz e Filial. Margarina Duales 500 gramas, 4,99. Alface Crespa unidade 1,88. Brócolis a unidade 3,99. Qualidade garantida em carnes, frutas, verduras, legumes, padaria e confeitaria é nos supermercados Pazini Matriz e Filial. Batata inglesa branca Mona Lisa o quilo 2,99. Amaciante Amacitel 2 litros 7,98. Sabão em pó gota limpa 800 gramas 5,98. Economize fazendo suas compras nos supermercados Pazini Matriz e Filial, que tem muitas ofertas esperando por você. Bife de frango empanado Cevale 100 gramas 1,49. Carré suíno quilo 16,98. E galinhão congelado quilo 6,99. E atenção, mês de setembro é o mês de aniversário dos supermercados Pazini. Então, dia 26, sexta-feira, tem mais um Super Pazini Day de aniversário. Aproveite para fazer as suas compras com muita economia. É sexta-feira, dia 26, Pazini Day de aniversário. Supermercados Pazini, o super da nossa terra. Agora, 37 anos ao lado da comunidade Assisense. Atenção, atenção, São Francisco de Assis. Você já conhece as vantagens incríveis da Agafarma da nossa cidade? Aqui o cuidado com a sua saúde vem com economia e muitos benefícios. Com o cartão crediário Agafarma, você tem parcelamento facilitado, ideal para quem quer se organizar sem abrir mão do que precisa. E tem mais, fazendo as suas compras na nossa seção de perfumaria, você participa do nosso exclusivo clube de pontos. Acumulou? Trocou por brindes incríveis. É simples, rápido e vantajoso. Venha para a Agafarma de São Francisco de Assis. Aqui você encontra preço justo, atendimento amigo e vantagens de verdade. Posto do Vale, rede central de combustíveis. Contamos com os combustíveis da bandeira Charrua, garantindo o máximo de qualidade. Diesel S10, o novo diesel S500 aditivado Charrua. Gasolina comum, a nova gasolina aditivada Charrua Plus. Qualidade aumenta a vida útil do motor. Economia até 3% do consumo de combustível. Proteção, evita danos causados pela corrosão e umidade. Limpeza, remove e previne danos do motor. Sustentabilidade, queima eficiente de combustível. Desempenho, garantia de melhor dirigibilidade. Abasteça com Charrua Plus, uma decisão inteligente. Contamos também com entrega de diesel direto na sua propriedade, com um super desconto. Todos os sábados, promoção na gasolina Charrua Plus. Mesmo preço que a gasolina comum. Também temos uma das mais completas lojas de conveniência. Rua Edu Marchiori da Silveira, 22.425. Telefone para contato, 55 99674-5174, com o Inácio Fernandes. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais, como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi, é ter com quem contar. Bertazzo Surdinas e Sudiscar Escapamentos. Tradição há 42 anos. Linha completa de escapamentos com colocação grátis e troca de óleo. Engates para reboque, protetores de motor. Agora também a mais variada linha de óleos para motor. Linhas originais. Filtros completos e limpeza de ar-condicionado. Tudo com instalação grátis. Matriz e endereço. Rua Doutor Rivota, 271, diagonal ao INSS. Centro Santiago. Fones 55 99975-6647. 55 3251-2582. Filial Sudscar. Endereço Rua Tito Becon, 741, Vila Nova Santiago. Fones 55 99916-2500. 55 3251-4481. Qualidade, tradição e o melhor atendimento para você. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir a nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro através do seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo RádiosNet em seu celular ou tablet. É de graça! O RádiosNet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. A sua melhor companhia, Serrana FM 87. Agora na Serrana FM, a hora certa. Oferecimento Ferragem Assisense. Mãe 27. A frequência dos grandes sucessos. Rádio Serrana FM. Desencanei, faz mais de mês que eu não tô procurando. Bem nessa hora, um sorriso solto acabou me enroscando. Se eu soubesse que ia te encontrar, já tinha parado de procurar muito antes, muito antes. Quem entrou na minha vida não ficou nem passo de ficante. Do nada cê chegou, desbloqueou minha versão apaixonada. Você simplificou o que pra mim era uma coisa complicada. As definições de amor foram atualizadas. Ai, ai, ai, ai. Do nada cê chegou, desbloqueou minha versão apaixonada. Você simplificou o que pra mim era uma coisa complicada. As definições de amor foram atualizadas. Ai, ai, ai, ai. Chega pra cá, Ronaldo Cauda, sorriso lindo! Cassiano, que alegria, meus irmãos! Estação Podangueira, pela bucha! Se eu soubesse que ia te encontrar, já tinha parado de procurar muito antes, muito antes. Quem entrou na minha vida não ficou nem passo de gigante. Apaixonada, você simplificou o que pra mim era uma coisa complicada. As definições de amor foram atualizadas. Ai, ai, ai, ai. Do nada cê chegou, desbloqueou minha versão apaixonada. Você simplificou o que pra mim era uma coisa complicada. As definições de amor foram atualizadas. Rio Grande do Sul para o mundo. Melhor do FM, você curte aqui. 87,9 Serrana FM. É Matizes. Hoje eu perdi o sono, levantei da cama, cedei o meu mate, sentei na varanda, olhando pra lua e pensando nela. Solidão dentro do peito, cavando as esporas, já faz algum tempo que isso foi embora. Não me acostumo a ficar sem ela. Apostei todas as fichas desse amor falido. Hoje eu tô quebrado, coração moído, e recomeçando a vida do zero. ninguém. Agora eu entendo que pra ser feliz só de mim dependo. Sei que fiz errado, outra vez não erro. A verdade é que eu era dependente dela. Eu não me amava, só amava ela. A verdade é que eu era. Olhando pra lua e pensando nela. Solidão dentro do peito, cravando as esporas. Já faz algum tempo que isso foi embora. Não me acostumo a ficar sem ela. Apostei todas as fichas desse amor falido. Hoje eu tô quebrado, coração moído. E recomeçando a vida do zero. Ninguém é de ninguém, agora eu entendo. E pra ser feliz, só de mim dependo. Sei que fiz errado, outra vez não erro. A verdade é que eu era dependente dela. Eu não me amava, só amava ela. A verdade é que eu era. Serrana FM. Já passa da meia-noite e o sono não vem. E a chuva caindo lá fora lembra meu bem. Foi embora, deixando sozinho esse homem que chora. Deixando sozinho esse homem que chora. A chuva me trouxe lembranças que eu não esperava. Você chegando na rua, tão linda e molhada. Mas tudo não passou de um sonho, foi pura intenção. Toda vez que chove é a mesma ilusão. Cada gota é uma faca no meu coração. Minha loucura foi acreditar que meu amor bastava pra te segurar, ser minha doce amada. Mulher dos meus sonhos, minha namorada. Minha loucura é ouvir a chuva pensando em você. Bebendo mais uma pra te esquecer. Mulher infiel que só me fez sofrer. Minha loucura foi acreditar que meu amor bastava pra te segurar, ser minha doce amada. Mulher dos meus sonhos, minha namorada. Minha loucura é ouvir a chuva pensando em você. Bebendo mais uma pra te esquecer. Mulher infiel que só me fez sofrer. A

Ah, e não esqueça, temos também armas e munições. Segurança e qualidade é com a gente mesmo. Precisando de terraplanagem? Nossas retroescavadeiras e caminhões estão prontinhos para o serviço. Nos visite na Avenida Farroupilha, 1556, São Francisco de Assis. Anota aí nossos novos telefones: 99602-7747, 99712-7747 e 99966-7747. Ferragem Assisense, há mais de 30 anos de bom serviço na comunidade. Buenas, Gaudênio. Sabe me dizer onde encontro peças automotivas, amortecedores, buchas, pivôs, terminais de direção, rolamentos e outras cositas mais? Mas é claro, vivente, Mileto Peças Automotivas tem também peças para motores, anéis, bronzinas, juntas, retentores, filtro, óleo para carros e motos, linha de ignição, injeção, para-brisa para automóveis e caminhões, calotas, para-choques, grades e tudo o que tu precisar. Mas vá, me diz o que não tem lá, che? Não tem produto ruim, não é, vivente? E nem falta de experiência. Os homens estão há mais de 40 anos trabalhando para melhor atender toda a região. Me fui pra Mileto! Mileto Peças Automotivas, em São Francisco de Assis, na rua 13 de janeiro, 1745. Fone WhatsApp 3252-2843 ou 99966-8990. Acesse www.miletopeçasautomotivas.com.br. Para você que cuida da sua moto, entrega aos cuidados de Léo Moto Peças, acessórios e oficina multimarcas, serviços de torno, retífica de cilindro e sede de válvula, fresa, solda em alumínio, alinhamento de chassi e rodas, borracharia, scanner e muito mais. Buscamos sua moto no local para realizar o serviço. Fones para contato 99159-1687. Estamos localizados no endereço Wilson Azambuja Vieira 955, em São Francisco de Assis. Ei, você aí, está pensando em transformar a sua casa dos sonhos em realidade? Então não perca tempo, venha para a Pivoto Materiais de Construção. Da fundação ao acabamento, a Pivoto tem tudo o que você precisa, com qualidade e confiança que só quem tem credibilidade oferece. Estamos te esperando na Plácido de Castro, número 1224, em Nova Esperança do Sul. Precisa de mais informações? Ligue agora para 3258-1600 ou mande uma mensagem para 99664-3271. Pivoto Materiais de Construção, construindo sonhos com você. Do Gaúcho Rede Super. São mais de 70 carrinhos premiados. Participe! Leite Longa Vida Tirol, 3,88 no clube. Açúcar Cristal Gasparim, 16,98. Café Nescafé, 19,90 no cartão Rede Super. Detergente líquido IP, 1,99 no clube. Ketchup, maionese e Remer, 13,99. Queijo mussarela Cotrilac, 25,70 no clube. Presunto Lebon e mortadela defumada Seara, 21,90. Salsicha Hot Dog Seara, 9,90. Coxão mole Frialto resfriado, 34,70 no clube. Peito de frango, 9,87 no clube. E neste dia do sorvete, sorvete que bom, cremosíssimo, R$19,90. Aqui na Estilo Campeiro, o mercado do gaúcho, você encontra uma variedade em artigos gaúchos. Bombachas adulto, masculina e feminina. Infantil, menina e menino. Todas de primeira linha. Botas, botinas, alpargatas, camisas manga longa e polos, chapéus e boinas. Uma grande variedade em lenços para os gaúchos e gaúchas. Anéis de lenço, saias de prenda, sapatos de prenda. Encíria completa para seu pingo amigo. Para os gaúchos e gaúchas prepararem aquele chimarrão, temos mateiras em couro, porta-cuia em couro, cuias, bombas banhada em inox, térmicas e aquela erva mate sempre novinha. Aqui você encontra bom preço e qualidade. Te aproxega pra cá. Aceitamos Pix e todos os cartões. E fazendo suas compras, você ficará concorrendo a R$500 em dinheiro vivo. Sorteio dia 20 de setembro. A loja fica na rua 3 Outubro 815, bairro Italiano. Telefone 55 99909-9131 ou 55 99606-7181. Boas compras e boa sorte a todos. Atenção, atenção, cliente amigo. A Tia Farmácia Nova Esperança informa. As promoções fixas semanais estão de volta. São preços para economizar de verdade. Segunda é dia de fraldas. Quarta são os anticoncepcionais. E sexta-feira é dia dos desodorantes e tintura para o cabelo. Se programe para economizar de verdade. Farmácia Nova Esperança, a tradicional. Os melhores preços em medicamentos e perfumaria. Confira, faça o seu orçamento. Fone Whats 991156902. 991156902. Tchê Farmácias, orgulho de ser gaúcha. Tchê Serrana FM, a melhor. Agora na Serrana FM, a hora certa. Oferecimento Ferragem Assisense. 1h46. Incomparável. Serrana FM. Modelo e o bailão sertanejo. Sua abordagem me ganhou, só de lembrar já arrepiou. Cê me pegou com a guarda baixa, vulnerável, Karen sem alta. Era pra ser só uma noite, e bom se fosse, bem menos doce eu voava pro outro mel. Nem de quando levantou, sabe que você deixou o telefone num pedaço de papel. O número não existia, a cama quente, a lua fria. Agora eu sofro de verdade no medo, tô com saudade do amor dessa bandida. O número não existia, a cama quente, era uma fria. Saudade do amor dessa bandida que arrebentou com a minha vida. É bailão, meu filho. Era pra ser só uma noite, e bom se fosse, bem menos doce eu voava pro outro mel. Nem vi quando levantou, sabe que você deixou o telefone num pedaço de papel. Fria. Agora eu sofro de verdade, não me tô com saudade, o amor dessa bandida. O número não existia, a cama quente era uma fria. Agora eu sofro de verdade, não me tô com saudade, do amor dessa bandida. Forte. Ela é gostosa. Ela é demais. Ela é Serrana FM, a sua melhor companhia. Mais um sucesso do Portal hoje. Este Zé Bruno que não forma bem assim, alemão pis ao capim, sem deixar rosto nem andar. Mas eu sou taura que na toma se garante, vou entrenar na mingante, só pra lhe mostrar quem manda. Mas eu sou taura. São os gritos da mangueira, lida bruta de campanha, que se vai a vida inteira. Forma cavalo, são os gritos da mangueira, lida bruta de campanha, que se vai a vida inteira. E pai pra filho, uma homenagem especial do Portal Gaúcho a todos os pais e filhos que com tua tradição presente. Essa vai especial pro meu pai, seu Antenor. Vai especial pra ti, meu velho. Meu filho, prepara o mate, senta ao meu lado, vamos prosear. Escute com atenção no que esse velho tem pra falar. Há muito tempo que eu venho cansado de pelear. Contra o peso da idade que está me castigar. Vivi na linda gaúcha, a vida mais linda de se viver. Hoje estou velho e cansado e meu legado é pra você. De pai pra filho é o meu pedido, deixe minha alma viver em cada canto dessa terra que eu deixo para você. Conserve os costumes que trago, o cavalo arado, a linda conta das tradições do barco, não deixe morrer. De pai pra filha é o meu pedido, deixe minha alma viver em cada canto dessa terra, e eu deixo para você. Conserve os costumes que trago, o cavalo arado, a linda conta das tradições do barco, não deixe. Não deixe morrer. Mais sucesso por todo o time. A veterinário Pia. Aí, Cruzeiro Ferreira. Ver e disfarçar. Quantas vezes eu pensei em te falar, mas minha timidez me cala. Eu sei, seu mundo é outro, bem diferente do meu. Acho que meu coração não percebeu grande a distância que nos separa. Você é veterinária e eu um simples peão. Cuidamos dos cavalos, temos a mesma paixão. Quando você está perto eu fico todo atrapalhado. Você só vem olhar pra mim e diz que sou engraçado. Será que você vai me olhar com outros olhos e enxergar? Talvez nesse dia você vai notar em meus olhos, eu só sei te amar. Será que algum dia você vai me olhar com outros olhos e enxergar? Talvez eu só sei te amar. Eu só sei te amar. Eu só sei te amar. Uau, Joinville! Na sua 87,9 Serrana FM. Muito mais música. 12B. E tá na hora de decolar com o São Francisco, meu amigo Fábio. Simbora. Vai, batendo na palma da mão bem forte. Tchau, tchau, tchau, tchau. Aí, ó. Ai, moça, deixa eu falar com ela aí no microfone. Passou da hora do menino virar homem. Já são 3 anos que ela só me faz feliz. meu comissário. Eu prometi que o meu pedido ia ser surpresa. Aqui no céu, nesse avião, por gentileza, deixa eu pedir pra sempre a mão do meu amor. Ela tá achando que eu vim aqui tirar a água do joelho. Mal sabe ela que meu único desejo é esse anel no dedo dela colocar. Dizem que é mico, mas no final vai todo mundo entender que é só mais um apaixonado pra valer. Muito obrigado, agora eu vou me declarar. Preste atenção, tripulação, vai desculpando. Mas tô aqui pra assumir o quanto eu amo. E pra mulher que está sentada na 12B, casa comigo, porque eu não vivo mais sem você. Bora decolar! Aeromoça, deixa eu falar com ela aí no microfone. Passou da hora do menino virar homem. Já são 3 anos que ela só me faz feliz. Seu comissário, eu prometi que o meu papel ia ser surpresa. Aqui no céu desse avião, por gentileza, deixa eu pedir pra sempre a mão do meu amor. Ela tá achando que eu vim aqui tirar a água do joelho. Mas sabe ela que meu único desejo é esse anel no dedo dela colocar. Dizem que é mico, mas no final vai todo mundo entender que eu sou mais um apaixonado pra valer. Muito obrigado, agora eu vou me declarar. Preste atenção, tripulação, vá desculpando. Mas tô aqui pra assumir o quanto eu amo. E pra mulher que está sentada na 12D, casa comigo, porque eu não vivo mais sem você. Preste atenção, tripulação, vai desculpando. Mas tô aqui pra assumir o quanto eu amo. E pra mulher que está sentada na 12B, casa comigo, porque eu não vivo mais sem você. Casa comigo, porque eu não vivo mais sem você. Essa é a sua rádio Serrana FM. Ligada em você. Você quem quis assim, não quis cuidar de mim. Fui pra você um objeto e nada mais. Te dei tanto amor, ganhei solidão. Tô indo embora, quero a separação. Hoje em diante, bons amigos e nada mais. Tô indo embora, feche a porta sem olhar pra trás. Arrancar do meu peito, vou buscar amor. gente. Apenas bons amigos e nada mais. Tô indo embora, feche a porta, sem olhar pra trás. Quem quiser. Mais que uma rádio, uma referência. Essa é a sua rádio. Serrana FM. Apoio Cultural. Chega, mané, filha do velho, mané. Morena renta, cabeça. Postos Lovato, em Nova Esperança do Sul. Venha visitar os Postos Lovato, na Rua Marquês de Tamandaré, o Posto BR São José, e na Rua Redêncio Friso, o Posto Charrua. Postos Lovato, com combustíveis de qualidade, troca de óleo com várias marcas de lubrificantes, revenda de filtros e graxas, filtros de ar, revenda de gás liquigás com entrega na cidade e entrega de óleo em sua propriedade. Postos Lovato, na Rua Marquês de Tamandaré, Posto BR. Telefone 55-3250-1116 ou 99902-6981. E na Redêncio Friso, Posto Charrua, com loja de conveniência. 99999-5049. Ficou nervosa, perdeu uma chiculadeira, meteu uma tremenda. Atenção, atenção, cliente amigo. A T Farmácia Nova Esperança informa. As promoções fixas semanais estão de volta. São preços para economizar de verdade. Segunda é dia de fraldas. Quarta são os anticoncepcionais. E sexta-feira é dia dos desodorantes e tintura para o cabelo. Se programe para economizar de verdade. Farmácia Nova Esperança, a tradicional. Os melhores preços em medicamentos e perfumaria. Confira, faça o seu orçamento. Fone Whats 99115-6902. 99115-6902. Tchê Farmácias, orgulho de ser gaúcha, tchê. Atenção, o Empório Econômico, ou seja, o Shopping Assisense. Aqui você encontra roupas infantil, feminina e masculina, calçados, cama, mesa e banho. Você sabia que o Empório Econômico é considerada a loja mais sortida da cidade? Você sabia que o Empório Econômico vende barato porque não tem o crediário convencional, por isso marca menos margem de lucro? No Empório Econômico os preços são pequenos, que só de binóculo para enxergar. Empório Econômico, mais que uma loja, é um estilo de vida. Ali na 13 de janeiro, esquina com a Farroupilha. E eu conto com Sicredi o tempo inteiro, nesse Brasil que eu amei desde guri. Cooperar e prosperar com esse parceiro é contar com quem tá sempre aqui. É contar com quem tá sempre aqui. Somos do Sul, somos do Brasil. Sicredi, é ter com quem contar. Em São Chico de Assis, você tem a Maxi Agro Implementos e Peças Agrícolas. Uma empresa que nasceu com o objetivo de levar o melhor aos nossos agricultores. Trabalhamos com toda a linha de implementos e peças agrícolas. Possuímos prensagem de mangueiras com mão de obra especializada, peças para tratores, colheitadeiras, plantadeiras, pulverizadores e toda a linha de pneus.

esquece. E te conto quem não te conhece. Vem, vem! Já que cê não vai mudar, eu vou te aceitar assim. Mas bem longe de mim, mas bem longe de mim. Já que você quer voltar, dá meia volta e volte aí. Pra bem longe de mim, pra bem longe de mim. Já que cê não vai, acho que ela não vai mudar não, hein? Jamais, hein? Mas bem longe de mim, mas bem longe de mim. Já que você quer voltar, dá meia volta e volte aí. Pra bem longe de mim, pra bem longe de mim. E nunca muda. Ai, meu chapéu! Meu chapéu! Bonito demais! 87.9 Serrana FM. Isis Lima, a princesa do bailão. Não pense que eu não estou tentando te esquecer, mas meus olhos brilham tanto quando eu lembro de você. Sinto saudade e não passa, tá terrível, nada tem graça. Toda vez que toca aquela música, coração desaba. Um pedacinho do meu coração é seu, é seu, é seu. Só o seu beijinho doce tem esse sabor de maçã do amor, de maçã do amor. Só o seu beijinho doce tem esse sabor. Aquela música, coração desaba. Um pedacinho do meu coração é seu, é seu, é seu. Só o seu beijinho doce tem esse sabor. Nome da canção, vamos lá, guris, puxa aí. Alô, moçada bacana, vamos cantar com a gente bonita assim, ó, Simão. Que chore, que sofra, que chore, que paga o dano que me causou. Alô! Tanto mal tem me feito, que os meus sonhos levou. Tanto mal tem me feito, meu coração se quebrou. Tanto mal tem me feito, tanto tem me enganado. E agora volta chorando, me implorando. E aí, já não me importa. É essa malvada, que sopra essa malvada, que chore essa malvada, que paga o dano que me causou. Que chore essa malvada, que sopra essa malvada, que chore essa malvada, que paga o dano que me causou. Tanto mal tem me feito, que os meus sonhos levou. Tanto mal tem me feito, meu coração se quebrou. Tanto mal tem me feito, tanto tem me enganado. E agora volta chorando, me implorando perdão. Já não me importa seu desconsolo, que chore essa malvada, que sopra essa malvada, que chore essa malvada, que paga o dano que me causou. Que chore essa malvada, que sopra essa malvada, que chore essa malvada, que paga o dano que me causou. Que chore essa malvada, que sopra essa malvada, que chore essa malvada, que paga o dano que me causou. Que paga o dano que me causou. Yeah! Coisa linda demais! Pediu! Tocou! Serrana FM. Sou eu que vou lavar a louça do jantar. Dessa vez eu vou ficar ouvindo e você vai falar. Dessa vez assisto uma novela, esqueço o futebol. Eu arrumo a cama, coloco o lençol. Falo aquelas coisas pra te excitar, sabe? Dessa vez, se você não quiser, não vou insistir. Dessa vez, eu fico com as crianças se você sair. Se chover, sou eu que vou tirar as roupas do varal. Se você quiser, eu vou ser sempre assim. Faço exatamente tudo igual. Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama. Na hora do amor eu acendo a chama. Hoje a fantasia está por minha conta. Dessa vez eu vou deixar você subindo nas paredes, correndo pro abraço, balançando a rede, cheia de desejo e de cabeça tonta. Dessa vez eu peço o mesmo prato que você pediu. Dessa vez, se você não quiser, não vou insistir. A gente vai pra cama mais apaixonado. Se depois do amor você virar pro lado, abraço o travesseiro e também vou dormir. Dessa vez sou eu que vou levar o seu café na cama. Na hora do amor eu acendo a chama. Hoje a fantasia está por minha conta.